tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu. Quando me canso do mundo, posso voar para o céu. São tão brancas como a neve, o marfim e o arminho, entre a lua e o arco-íris, meu refúgio, meu cantinho. Veio a cobiça da terra, vinha para me tentar, por tesouros e grandezas, minhas asas não quis dar. Porque as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, quando este mundo me cansa, podem levar-me até Deus. Eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu. Quando este mundo me cansa, posso voar para o céu. Veio a cobiça da terra, vinha para me tentar, por tesouros e grandezas, minhas asas não quis dar. Pois são brancas como a neve, o marfim e o arminho, entre a lua e o arco-íris, meu refúgio e meu cantinho. Nem mil glórias e grandezas, nem da estrela seu esplendor, troco pelas asas brancas, asas da paz e do amor.